chamado Batista. Vamos agora trazer as mensagens dos nossos amigos, porque no programa do Amado Batista, o povo fala. Sou Rosane de Juína, Mato Grosso, ouço pela Rádio Atividade. Repete várias vezes o mesmo programa, por quê? Amiga, preste atenção, vou responder para você de forma bem profissional, porque a Rádio Estúdio Brasil, ela disponibiliza os programas no sábado para a semana inteira. Então nós, o nosso trabalho, ele chega aos quatro cantos do país exatamente no sábado, para que na segunda-feira todos os programas da semana já estejam à disposição da emissora. E a gente não sabe quais são os problemas técnicos de cada um, né? Nós temos muitas rádios que muitas vezes tem problema na internet, não tem como baixar, né? Eu conheço emissoras na Bahia, no sertão da Bahia, que realmente as internets são muito fracas. O que é que eles fazem? Eles baixam tudo no domingo. Toda a programação é baixada no domingo. Por quê? Porque se der algum problema durante os downloads, etc., vai dar no domingo, que é um dia morto, não tem programa nenhum no ar. Mas algumas rádios deixam para baixar em cima da hora. Aí se dá algum problema, não consegue baixar. Cada rádio tem a sua métrica de trabalho. Eu realmente fico muito, mas muito chateado com uma notícia desse porte, porque não é objetivo nosso de ficar repetindo o programa numa rádio. Rádio é um veículo de comunicação que se atualiza a cada minuto, a cada instante. Ninguém liga uma rádio que se repete o tempo inteiro, não é verdade? Então a gente vai verificar com o nosso pessoal aí da emissora local para saber o que está havendo. E se tiver algum problema, eles vão nos dizer se poderão fazer alguma coisa para atender os anseios do povo de Juína. Tá legal? Meu abraço. E vamos mandar agora a próxima música para Luciana Borges. Edelson Moura, eu sou ouvinte. Gostaria de ouvir a música Madrugada, oferecendo para minha família. Eu sou a Luciana, de Riachão, no estado do Maranhão. Obrigado, Luciana Borges. Meu abraço, viu? Vamos ouvir de Madrugada, Amado Batista. De madrugada eu cheguei na casa dela, com saudade dos seus beijos, e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido, e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando quer você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. De madrugada eu cheguei na casa dela, com saudade dos seus beijos, e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido, e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Às vezes eu fico vendo os noticiários de televisão e estas notícias que envolvem os grandes casos de corrupção no país. Eu acho que, assim como eu, muita gente deve ficar se perguntando: meu Deus, quando isso vai parar? Quando é que nós vamos ter um dia onde as notícias não serão sobre as contas no exterior, o dinheiro que vai do Brasil para várias e várias contas lá fora? Eu acho que, assim como eu, muita gente, muitas pessoas, né, devem ficar se perguntando: e estas contas que levam esses dinheiro lá para fora, eles fazem o quê com este dinheiro, né? Se o dinheiro não fica aqui, para que eles querem esse dinheiro lá? Eu vou explicar para vocês, meus queridos amigos, mais ou menos o que é que eu acho. É um pensamento meu. A certeza da impunidade é tão grande que o cara diz assim, ele pensa, eu acho que o cidadão, o político corrupto, ele pensa exatamente assim: gente, eu sou um político que ganho 30 mil reais na Câmara dos Deputados. É pouco, eu vou dar um golpe aqui, fazer uma trambicagem, uma picaretagem, e eu vou faturar milhões de reais nas costas desses otários. Se por acaso me descobrirem, esta grana toda que eu vou pegar, ela vai estar lá longe, vai estar lá na Suíça. Mas eu estou com um mandato seguro, continuo ganhando meus 30 mil, 40 mil, 200 mil nas costas desses otários. Se por acaso eles me pegarem, a justiça der conta de mim, o que é que vai acontecer? Eu passo uma semana preso, e depois eu vou para minha casa cumprir pena lá, o resto da minha pena, em prisão domiciliar. Pobre é presídio de pedrinhas. Agora, rico é prisão domiciliar. Então, esta certeza da impunidade, de que a justiça só está funcionando para a pobreza, não funciona para esses ricos ladrões que roubam milhões, é esta certeza da impunidade que faz o cara pensar assim: não, eu vou preso, vou ser desmoralizado, não tem problema não, depois eu largo esses otários todos aí, estes burros brasileiros, tudo burro, eles pensam assim: vou lá pro exterior viver o resto da minha vida com bilhões de reais que eu roubei. Então, essa certeza da impunidade é que aumenta a cada dia o número de bandidos públicos, de bandidos que só trabalham pensando na propina, no roubo, na safadeza, na traquinagem, enquanto nós, pobres mortais brasileiros, vivemos aí, coitados, com ameaça de mais imposto, com ameaça de mais aumento de combustível. E você sabe por que aumenta? aumenta porque eles quebram o país, eles roubam o país. Então o governo, para fazer caixa, olha, é muito fácil de você entender esta matemática. Ah, vamos carregar aqui o preço da gasolina, que nós vamos faturar mais bilhões. Ah, vamos aumentar a luz, mais bilhões de faturamento. Tudo às custas do sofrimento do pobre, às custas do sofrimento do povo. Minha gente, ninguém está preocupado. Esses políticos safados, eles não estão preocupados se você está morrendo no hospital, se o seu filho está recebendo uma máscara de garrafa PET. Eles não estão preocupados se você vai lá, leva seu pai, leva sua mãe para uma consulta e chega lá, um médico cubano dá um chá cor de rosa para ele e mata seu pai. Não estão preocupados com isso. Então, na verdade, nós temos que pedir a Deus é para ter saúde, temos que pedir a Deus é para ver se troca logo essa tralha de ladrão. Tem que trocar é tudo. Não deixar um ladrão aí, é tudo que tem que sair. Fechar tudo, dizer agora, vamos começar o país do zero e nenhum desses corruptos pode ser mais candidato a nada. Eu quero ver no consertar esse trem. Vamos trazer a música para a Aurenice. Ela é de São João dos Patos, do Maranhão, e curte o nosso programa todos os dias, oferecendo principalmente para sua mamãe Alzira. Eu quero ouvir Edelson Moura, a música Folha Seca. Falou, Aurenice. A Beatriz, sempre fica ouvindo o seu programa na Rádio FM e gostaria de pedir a música Folha Seca, oferecendo para minha mamãe Thelma e para toda a minha família. Beatriz, Pindaré, não é? É Alto Alegre do Pindaré, estado do Maranhão. Muito obrigado, viu, Beatriz? Vamos ouvir Amado Batista cantando Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Quando ela partiu, na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tenho uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Um primo da minha esposa mandou uma mensagem para mim aqui. O nome dele é Frei Gilvander e ele tem um programa que é transmitido aqui pela Rádio Estúdio Brasil chamado Palavra de Fé. Eu quero ler essa mensagem para vocês. Logo após o falecimento do pai, o filho colocou sua mãe em um asilo e a visitava de vez em quando. Certo dia, ele recebeu uma ligação do asilo dizendo que sua mãe estava morrendo. Ele se apressou e foi vê-la antes que ela morresse e perguntou assim para sua mãe: Ô mãe, o que é que a senhora quer que eu faça por você? E a mãe respondeu: Compre ventiladores para esse asilo. Aqui não tem e o calor é insuportável. Compre geladeiras, pois aqui a comida estraga. E eu já dormi várias vezes sem janta. O filho pergunta à mãe: Por que que a senhora está me pedindo tudo isso agora, já que a senhora está quase morrendo? E ela respondeu: Meu filho, eu me acostumei com o calor e com a fome. Meu medo é que você não suporte quando seus filhos colocarem você aqui. Então eu quero fazer esta reflexão de vida para aquelas pessoas que colocam seus pais nos asilos, praticamente ao abandono. Eu sei que muitas pessoas têm as suas ocupações, têm os seus afazeres, mas muitas, muitas famílias colocam as mães, os pais nos asilos, muitas vezes com o interesse de vender a casa, de se apossar de um patrimônio que a mamãe tem. Eu tive, quando era mais jovem, eu tive muito, mas muito assim, desafeto com alguns membros da minha família com relação a isso. Não tenho nenhuma vergonha de dizer para vocês. Eu sempre fui contra a minha mãe sair da sua casinha, do seu teto, do seu lar, para satisfazer o desejo de alguns que achavam que lá, naquele asilo, ela estaria mais bem cuidada. Negativo. Negativo. Uma coisa é um filho, uma filha, nas proximidades da sua ente querida, da sua mãe, do seu pai. E a outra coisa são pessoas estranhas, pessoas que você não sabe o tipo de afeto e de carinho. É o que diz aí esta mensagem, que é a mais pura verdade. Então, muitas vezes, meus amigos, ao chegarmos ao fim da vida, ao fim da idade, nós não temos mais a opção de escolha. Nem eu, nem você, nem seu amigo mais próximo aí, seu vizinho. Quando a gente amadurece, chega lá a completar uma certa idade, nós não temos mais opção de escolha. A decisão, muitas vezes, ela é tomada de maneira fria, de maneira cruel, pelos filhos que, para se livrar de um pai, se livrar de uma mãe, diz assim: bota no asilo, leva para o asilo. E vocês sabem o quanto é difícil esta situação. O quanto é dolorido para um pai ou para uma mãe ter que sair da sua casa, do seu lar, e enfrentar um asilo. Não tenho nada contra quando aquela pessoa, aquela mãe, não tem ninguém por ela ali nas proximidades. Os filhos moram longe, não tem como voltar e etc e tal. Não foi o nosso caso, graças a Deus. Algumas das minhas irmãs voltaram para o Nordeste, eu também voltei para o Nordeste. Ficamos o máximo de tempo que podíamos perto da nossa mamãe, e ela teve assim um final de vida com muita dignidade. É disso que precisamos, dar dignidade aos nossos idosos, não é? Porque um dia seremos nós. Um dia, não se esqueça, vai ser você, igualzinha essa senhorinha aí que falou: meu filho, o meu medo é que os seus filhos não suportem, você não suportem quando os seus filhos te colocarem aqui neste asilo. Vamos cantar. Eu trago agora mais um sucesso. Cadê a música do Amado? Não sei por que o pessoal vem pra cá mexer nas minhas coisas. Ah, é essa aqui. É só me ligar. Vamos ouvir. Amor, eu vou, é só me ligar. Libera sua área, amor, me chama que eu vou. Tô louco pra te amar. Abra o seu coração, deixe o amor entrar. É tão grande a emoção, quero seu amor por inteiro, sentir seu gosto, seu cheiro. O seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor, eu dou. Se você quiser amor, eu vou. É só me ligar. Libera sua área, amor, me chama que eu vou. Tô louco pra te amar. Seu corpo bonito e cheiroso, cor do pecado que me faz pecar. Com esse seu jeito dengoso, carente louca pra me amar. Quero seu amor por inteiro, sentir seu gosto, seu cheiro. O seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor, eu dou. Se você quiser amor, eu vou. É só me ligar. Libera sua área, amor, me chama que eu vou. Tô louco pra te amar. Na distância em que vivemos, não vamos nos separar. Quando a gente se ama, faz sem medo de errar. Quero seu amor por inteiro, sentir seu gosto, seu cheiro. O seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor, eu dou. Se você quiser amor, eu vou. É só me ligar. Libera sua área, amor, me chama que eu vou. Tô louco pra te amar. Se você quiser amor, eu dou. Se você quiser amor, eu vou. É só me ligar. Libera sua área, amor, me chama que eu vou. Tô louco pra te amar. Se você quiser amor, eu dou. Se você quiser amor, eu vou. É só me ligar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. mais amado do Brasil. Valdeir mandou uma mensagem aqui para mim agradecendo o alô que nós mandamos para ele lá em Francisco Morato, no estado de São Paulo. Ele ficou muito contente, a galera também que ouviu. Não é isso, Valdeir? Fala aí, rapaz. Alô, Edelson Moura. Aqui é o Valdeir Monteiro Mendes. Eu ouvi a mensagem que você passou aí. Muito obrigado pelo você passar aí a mensagem aí. Toda a galera aqui gostou. Aqui você falar aí do hot dog do Mineiro e mandar alô pra eles, abraço pra eles. Todo mundo que gostou aqui. Aqui pela Rádio FM, Criativa FM, aqui em Francisco Morato, São Paulo. Aqui todo mundo gostou, todo mundo escuta seu programa aqui. É maravilhoso. Todo mundo ficou alegre. Todo mundo ficou bem alegre mesmo. E muito obrigado. Quando você vir aqui, Deus, pode passar aqui comer um lanche, pode comer tanto quiser. Não vai pagar nada. É o prazer nosso aqui. É o prazer aqui do Hot Dog do Mineiro aqui receber você aqui, ué. Aí é bom demais, senhor. Aí sim, hein? Muito obrigado, Deus. Manda um abraço pra todo mundo aqui de novo aqui. E rola uma música pra nós aí do Amado Batista. Vem Morena. Obrigado, Deus. Eu que agradeço, Valdeir, a você. Agradeço também a todos os nossos amigos de Francisco Morato, a nossa Rádio Criativa, que é uma parceira antiga, né, da Rádio Estúdio Brasil. Meus amigos Lia, Alfredo. Olha, eu não os conheço pessoalmente, mas nós já somos uma família. Já somos uma família. Obrigado, viu, amigo? A você, a todos do Hot Dog do Mineiro. Nós vamos tocar para você Vem Morena, que é a música que você gosta, oferecendo também a todos da Rádio Criativa FM. Vamos ouvir. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Quero beijar. O teu amor é a razão do meu viver. É o sonho mais bonito que eu podia ter. Quero te entregar os meus carinhos, construir o nosso ninho, te adorar até morrer, morrer. Vem morena, vem, vem amar este jovem que está sempre a te esperar. Vem morena, é noite de luar. Só você quero beijar. Você quero beijar. Eu tenho medo de um dia te perder, pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer. Não quero nem pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você. jovem que está sempre a te esperar. Te esperar. Vem, morena, é noite de luar. De luar. Só você quero beijar. Vem, morena, vem, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Edelson Moura. Vamos agora atender ao nosso amigo José Dionísio. Ele mora no projeto Brígida, município de Orocó, lá em Pernambuco. Oi, Edelson Moura. Eu mudei o horário do meu almoço para estar em casa ouvindo o programa Amado Batista, que é transmitido pela Rádio Brígida 104,9 às 13 horas. Este programa aqui é topado de audiência. Mande um alô para nós, por favor. Somos consultores dos produtos Saúde com Beleza, através do meu filho William Davidson, que mora em Petrolina, lá em Pernambuco. E acredite, Edelson Moura, o resultado está sendo ótimo. Olha que beleza, não é, José Dionísio? Ele é nosso representante lá no Projeto Brígida, em Orocó, Pernambuco, através do William Davidson, que é o nosso representante e distribuidor em Petrolina, lá em Pernambuco. Eu até queria falar com os nossos amigos aí de Petrolina, que o William Davidson também sempre está recrutando pessoas para trabalhar com ele, né? A exemplo do José Dionísio, que já é um dos nossos parceiros nas vendas dos nossos produtos Saúde com Beleza, lá em Orocó, Pernambuco. E o William Davidson vem crescendo muito, né? Hoje é um representante top da Saúde com Beleza, compra muito, vende muito, está crescendo, graças a Deus, crescendo muito mesmo. É o que eu sempre falo. O nosso projeto, ele é um projeto para quem acredita, para quem quer trabalhar, para quem não quer ser empregado e quer trabalhar por conta própria e obter assim lucros vantajosos, muito vantajosos, para vender os produtos exclusivos Saúde com Beleza. Nós temos o óleo de avestruz Supremo, que é uma distribuição exclusiva, um produto que vende um absurdo. O William Davidson deve vender 1.000 frascos por mês deste produto. É uma venda extraordinária lá em Petrolina. E agora está explicado, porque ele também já vem colocando seus revendedores, as pessoas que estão trabalhando junto com ele nesse projeto de crescimento da Saúde com Beleza. Lá na Bahia, temos o nosso colega Murilo Caires, que é o distribuidor regional, a região de Dom Basílio, toda aquela região está sendo assistida pelo Murilo Caires em muitas outras localidades, além de Dom Basílio. E assim, nós vamos criando, meus queridos amigos, a nossa corrente. É a corrente do progresso, a corrente de gerar emprego, de gerar rendas para as famílias. Olha, nós já somos mais de 300 representantes diretos em todo o Brasil. Porém, mais de 600 famílias já estão juntas no projeto Saúde com Beleza e nós estamos muito felizes com todo esse crescimento. Vamos agora trazer para o José Dionísio a música Ausência. Vamos lá. A saudade vem torturar-me na tua ausência, amor. Eu não suporto a solidão e essa grande dor. É triste a vida sem os teus beijos, sem teus abraços, meu bem. Meus olhos choram, meu coração também. Sigo sem rumo, na esperança de encontrar minha flor, para dar vida em minha vida e reviver nosso amor. Só Deus quem sabe o quanto te amo, o quanto eu te quero bem. És o meu mundo, meu paraíso também. Hoje tão triste, me lembro o dia que tu partistes, meu bem, deixando comigo tanta amargura e teu desprezo também. Eu suportei porque sou forte, mas eu chorei de dor. Juro, querida, jamais terei outro amor. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show. Amado Batista, Amado Batista, é show. Muitas pessoas levam as informações para o nosso ouvinte, o nosso público que não conhece ainda, não adquiriu ainda o óleo de avestruz Soprema. E muitas pessoas também ainda não ouviram falar deste produto, porque outro dia um rapaz de São Paulo me telefonou dizendo assim: Adelson Moura, estou ligando para você para te dizer que o óleo de avestruz salvou a minha vida. E eu não entendi assim. Até achei que era brincadeira dele. Ele disse: não, eu quero dizer para você, estou ligando para agradecer, porque você, sem saber, salvou a minha vida. Então nós começamos a conversar. Ele é um rico fazendeiro, um próspero fazendeiro de São Paulo. Estava viajando de São Paulo para a sua fazenda, quando de repente ele passou mal dentro do veículo, dentro do carro, e veio então a ter um acidente. Foi levado para um hospital e lá nesse hospital eles descobriram que este rapaz tinha passado mal devido a um problema no cérebro. E foi levado então para o hospital de Barretos, no estado de São Paulo. Chegando lá, os médicos descobriram que ele tinha um câncer no estado inicial. Estava começando um câncer no cérebro, mas que não podia ser operado, porque o local deste câncer era muito perigoso realizar uma operação. E aí eu perguntei: sim, mas aonde é que eu entro nessa história? Ele disse: Adelson, saí dali arrasado, peguei minha caminhoneta, não sabia se eu ia para a fazenda, não sabia se eu voltava para casa, e eu entrei aos prantos no meu carro, e quando de repente o meu rádio estava ligado bem baixinho, eu nem estava prestando atenção, mas ouvi você falando do óleo de avestruz supremo que cicatrizava feridas, que era bom para a cicatrização. Eu aí então saí atrás deste produto e encontrei em uma loja em Mato Grosso do Sul. Lá em Mato Grosso do Sul nós encontramos este produto, eu e minha mulher, e eu comprei 30 frascos, tamanho o meu desespero, devido ao susto por ter esse problema comigo. Então, meus amigos, assim é o óleo de avestruz. Ele começou a tomar, começou a aumentar a dose, preocupado. 6 meses depois, ele voltou ao hospital de Barretos, seguindo orientação médica, para poder refazer os exames. E aí, daquela ferida que estava instalada no cérebro, havia somente a marca da cicatrização. Não existia mais. Então ele estava ligando para agradecer, e eu falei para ele: contarei sua história no rádio para que ela sirva de exemplo para muitas pessoas. Ah, Edelson Moura, mas o óleo de avestruz não é um alimento? Sim, meus amigos, é um alimento, mas ele é riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. E são estes ômegas. São neles que moram o grande segredo. Nestes ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz supremo, o do rótulo vermelho, é ali que está todo o segredo da melhora ou da melhoria de muitas e muitas enfermidades. Até agora, nós já catalogamos mais de 70 tipos de doenças. É assim o óleo de avestruz supremo. Você pode adquiri-lo através dos nossos representantes em várias cidades brasileiras. E se quiser ter o nome e o número do telefone do representante mais perto da sua cidade, ligue aqui no 61-3532-6993. 61-3532-6993. Ligue sempre no horário de 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Eliana, eu sou de Muquém, de São Francisco, estado da Bahia. Queria ouvir uma música dedicando para minha mãe Neuza, meus amigos de Muquém. Ouvimos todos os dias o programa Edelson Moura, e a música é Princesa. Portanto, se você puder tocar, aliás, Presença, não é Princesa, oh meu Deus do céu, é Presença. Mas como eu procurei aqui, não tem a música Presença, existe Sem a Presença de Amigos. Eu tô achando que é essa música que a Eliana quer ouvir, não é mesmo, amiga? Vamos ouvir Sem a Presença de Amigos. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos pensar em nós dois e esquecer o passado. Vamos viver nosso hoje. Traga seu corpo cansado. Eu quero ter seu calor pra me aquecer nesse inverno. Quero pensar que este amor pode até ser eterno. Vamos tornar esse encontro muito melhor que os antigos. Vamos fazer nossa festa sem a presença de amigos. E amanhã começamos a pensar uma solução. Nosso tempo, quero um relógio parado, quero canções bem suaves

Nelson Moura. Obrigado, meus amigos, pela audiência no nosso programa de hoje, Amado Batista. Até amanhã, se Deus quiser, com o nosso novo encontro. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!